Cruzamento Juliette da Cola, Zuno 3, autorizado a encher a curva à esquerda e cruzamento do campo. Reporta liberando o eixo da 1028. Autorizado cruzamento do campo, Alfa Vito Juliette. Metriz no 1, sub mantém o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 125 decimal 1, no 33 decimal 25, chame Metriz no 1. Lima, autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar. Reporta cruzamento do campo, Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette prossegue com a proa do corredor forte, chama o controle em 1.9.8, bom novo. Prosseguirá com a proa, corredor forte, chamará o controle 1.9.8, Alfa Vitor Juliette. Bom dia, Alfa Vitor Juliette, na proa do corredor forte. Alfa Vitor Juliette, no meu pé, corredor forte, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas afastado, Alfa Vitor Juliette. Livre é por táxi? Pode apertar o táxi por 9.3. 1.10 graus, 8 nós, o Mike pro Palima. Mike Papalima decola o Zuno 6, controle agora em 1.9.8, bom voo. 19.8, boa. Eu entrei em contato. Obrigado. Salvador, é o trip 5490, seguinte da Lima, é autorização para a Petrolina. Trip 5490, copia o 200 Petrolina. Lima, prossiga. Trip 5490, Salvador Petrolina, autorizado nível 200. Decolada 1.0, primeira curva esquerda, terceira saída Momo Albo, após Albo, direto Petrolina. 5.074 no transponder, 198 o controle, o trip 5.490. Petrolina 2.00, decolada 10, primeira curva esquerda, Momo Albo. Depois Petrolina, transponder 7.054, o controle 1.19.8, é 5.490. Só corrigindo o transponder, 5074. Ah, entendi. 5074. Correto, reporte quando pronto para acionamento push. American 9 is use of the ground. Salvador, TAM 3896, informação pelo voo. TAM 3896, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 095. Chegada é a Mari, descendo 050 com 10015, TAM 3896, está livre de velocidade. A seu critério, 3896. Paulo Salvador, muito bom dia, Gol 1397, Cente da Lima, autorização Congonhas. Pronto, cópia, Gol 1397. Firmo, pronto, cópia. Gol 1397, Salvador, Congonhas, 360, nível autorizado, decolagem 10. Primeira curva direita, precisa saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Up Zulu 16. 5072 no transponder, 398 é o controle, Gol no 397. Gente, autorizado Congonhas, nível 360 via rota do plano. Decolando da 10, primeira curva é à direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Acena 5072 no transponder e o controle 19.80, Gol no 397. Confirme apenas a rota. Upper Zulu, 16. Correto, portão 03, reposta quando pronto, pressionamento post, Gol no 397. 1397. Para o táxi, Gol 1983, com 172 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40, 3 horas da minha. 40, 172, no ponto de espera, chama 2, 186, 1015 no altímetro, Gol 1983. É, depois vai chamar 2, 186, 1015 no altímetro, Gol 1983, obrigado. Salvador, TAM 3602. TAM 3602, Puerto Seguro, 300, pronto para cópia. Pronto. TAM 3602, Salvador Porto Seguro 300, nível autorizado, decolagem da 10. Primeira curva direita. Sai no perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro. 5077 no transponder, o controle 198, TAM 3602. Confirmando, da El Leda e após Porto Seguro? Afirmativo, da El Leda, após direto Porto Seguro. Autorizado Porto Seguro 300, decolada 10, primeira curva à direita da El Leda após Porto Seguro, 5077 transponder, 398 vai ser o controle 3602. Correto, cotejamento 07 portão e após quando pronto, pressionamento puxa. Camarada Sagrato. Salado. Reporte rotatório, Alfa Vitor Juliette. Reportará na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Papa Lima confirma intenções. Xenem 140 Recife, Lima confere, pronto, cópia, o 350. O Xenem 140, Salvador Recife, autorizado nível 340, Bagino 350. A rota é por isso que 58. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Defida saída pulpa, transição Caju, 5102 no transponder, 198 ao controle, o Xenem 6140. Só 3896, desça para 3000 pés, o ajuste na 04, livre da restrição de altitude em TAP. 3000 com 1014, agora livre da restrição de altitude em TAP, na 3896. Colos 25, controle 119.8, bom voo. Bom dia para vocês, até a próxima. Controle, gol 993. Gol 993, contato radar na decolagem, voe leda após leda BDEV, sub mantém o nível 360. BDEV 36, obrigado. Alfa Vitor Juliette, confirme visual com campo. Alfa Vitor Juliette, visual com campo. Chame torre na noite decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Chamar a torre em 118-60, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, o ajuste no 014, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para o pouso. Reportará 2 milhas da final, essa Vitor Juliette. Salvador, gol 1397, posição 03, novo puxo 10 para a meta. Pessoal, copia a matrícula. É o gol 1397. 1397-03, o portão está livre, é porta táxi. Tá autorizado puxo 10 para a meta, gol 1397. Desça para 2000 pés, o ajuste na 04, reposta estabilizado no ILS XRI da pista na 0, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 5 milhas e meia, o helicóptero 1 Robson 44, mantendo 500 pés sobre o farol da barra, não irá interferir nessa aproximação. 3602 do gate 7 para o pushback saneamento. 360207, o portão está livre para o ataque. Capuzar ataque, 3602. Confirme 3602, está autorizado? O pushback é guardar, né? Não, autorizado, reporte quando pronto para o táxi. Oh, perdão, vai informar então para o táxi, vai iniciar o 3602, grato. 1983, submantenho nível 360. Chame agora Centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. Vai chamar, até a próxima. Tá. Então, 3896, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8.62. Keep views of the ground. Muita Juliette, backtrack, recorte está livre. Oi, Salvador, bom dia, são 3896, externo da 90, baixa Tavares. 3896, tempo autorizado na 10, o vento 130 com 10. Pouso autorizado na 10, após o pouso, tração a final, a linha mantém. Após o pouso, tração a final, a linha mantém. Alfa, Vitor, Juliette, ciente, para a livre estação. Mais quantos minutos? Para o táxi, 3602, ação, 35, abril, 410, autonomia, alterna consciente. E mais quantos minutos irá manter sobrevoo? Altimetro 10014. Confirme o POB. Confirme o POB. Pátio Índia, 118.6 no ponto 3602. Grato, Bavô. Grato, Bavô. Gabriel Ground, American 980. American 980, 980. I'd like to copy, that's level 210, do you see? Understand, gate 11 clearance on request, Recife. Okay, flight level 310 to Recife is approved by after risk 58. Takeoff runway 10 after takeoff. Left turn, Puka, departure, Caju, transition. Squawk code 5066, Salvador Control 119.80. Understand, flight level 310, expect 10 for departure, the Puka, departure, Kakadu transition, squawk 5066, 119 decimal 8 for American 980. Salvador, control 119 decimal 80. 11980, American 980. American 980, read back to correct. Colorado 2, pushback. I'll call you for pushback. Salvador, attempt 3. 3896, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, então 3896. Então, 3198, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada mais. Autorizado, pushback, acionar em cima do táxi, 140. 140, tem que chamar. 098, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Gol no 397, Dael. Controle 397, bom dia, contato radar na decolagem, subindo até o 360, após a linha direto do Dael. Direto Leda, no 397. Entendeu, após 2000, direto Leda, só 360. Isso mesmo, positivo. Obrigado. Pode esperar, agora pronto. Tem 3602. Ali mantém, 3602. Ciente. Autorizada a decolagem, o vento 130 com lousa. Iniciando, até 3602. November Alpha copiou? numeral para controle, 1500 pés em condições visuais, com 1014 via corredores em fome em Paripe. T02-240, 198, bom voo. 198-3602, grato, boa. Salvador, 3602, da TAM, transfere. 3602, data da regulagem, estamos mantendo 300, após 2000 da EL. Após 2000 vai da EL, da 3602, pode manter o 300. Autoriza mil pés pro Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, controle, como recebe neste equipamento? O meu 44 já está aqui no farol da barra, autoriza mil pés. Como recebe, Mike Papa Lima, o controle neste equipamento? Não, desculpa, não ouvi. Mike Papa Lima, suba para 1 mil pés, 1 mil pés em condições visuais neste setor, na minha escuta permanente. Mil pés, na sua escuta, senhor. 1260, como recebe neste equipamento? 5x5. Ok, gente. Acionou o táxi do Chinel 6140, tem 58 bordes, 3 horas e 40 autonomia, alterna, Salvador. O 40 via Índia no ponto de espera 18, meu último 1904. E 14, ponto de espera 18, bem, obrigado, tem uma chance. Puxa acionamento, trip 5490. Autorizado, trip, acionar, chame táxi, trip. Dia November Alpha. Como voar Vitor Mike Charlie na Pro 045 por aproximadamente meia dúzia de milhas? Ground American 980, work 811, pushback, yes, that's done. De 6 milhas, meia dúzia de milhas.